Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou mais um Café Brasil. E como vai você, hein? Pronto para o cafezinho? Um cafezinho que vai tratar de palavras. E que abre com Clarice Lispector, que um dia disse assim: escrevo porque encontro nisso um prazer que não consigo traduzir. Não sou pretensiosa. Escrevo para mim, para que eu sinta minha alma falando e cantando, às vezes chorando. Eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa. Não altera em nada. Porque no fundo, a gente não está querendo alterar as coisas. A gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Para falar de palavras, eu achei no blog www.papeldepão.com.br de Sérgio Fonseca um texto singelo chamado justamente Sobre Palavras. Ouça que gostoso. Andei perdendo palavras por aí. Talvez por falar em excesso, elas me faltem agora. As que saíram aos gritos, duvido que voltem. Escaparam e deixaram vítimas durante a fuga. Uma pena. Mas em esforço de guerra, dizem que perdas são justificáveis. Nunca acreditei muito nisso. Andei perdendo palavras por aí. Talvez por ficar em silêncio, elas me sobrem agora. E por serem excesso, ocuparam o espaço antes reservado ao agrupamento ordenado delas. O crescimento desordenado de palavras é mais perigoso. Jamais pensei na possibilidade de um motim de palavras. Andei perdendo palavras por aí. Das soltas e guardadas. Algumas entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Outras entupiram narinas e muitas desceram pelos olhos. Ainda ontem, me olhei no espelho e vi que engordei. Ando comendo palavras saturadas. Um perigo. Preciso perder peso. Perder palavras para reencontrá-las. Tantas palavras que eu conhecia só por ouvir falar, falar. Tantas palavras que ela gostava e repetia só por gostar. Não tinham tradução. Mas combinavam bem. Toda a sessão ela virava uma atriz. Give me the keys, darling. Play it again. Você tá ouvindo uma versão jazzística de Tantas Palavras, na interpretação de Zé Luiz Mazziotti. Essa joia está em seu CD Canções de Chico Buarque. Zé Luiz Mazziotti tem estrada. Sua carreira começou em 1966, cantando no grupo vocal Canto 4. Em 68, com a música São Paulo Meu Amor, de Tom Zé, o grupo ganhou o Festival da TV Record de São Paulo. E dali em diante, Zé Luiz compôs, produziu e gravou com e para os grandes nomes da música popular brasileira, além de seguir a sua carreira no Brasil e na Europa. Zé Luiz Mazziotti, no Café Brasil. Tantas palavras que eu conhecia e já não falo mais, jamais. Quantas palavras que ela adorava saíram de cartaz. Tu Tudo tem sua história. A língua portuguesa não é diferente. Toda língua possui uma história que se confunde com a de seus falantes, ou seja, o seu povo. O português também é assim. Nossas palavras vêm de várias fontes, e a fonte primária e básica é o latim falado, que os filólogos denominam de latim vulgar. Esse latim era levado pelos soldados romanos a cada região conquistada pelo Império. Em cada terra, os soldados romanos se misturavam na convivência, que também gerou uma mistura linguística do latim vulgar com a língua nativa do lugar, dando origem a vários idiomas como português, castelhano, catalão, provençal, francês, rético, italiano, sardo, romeno e assim vai. A Península Ibérica foi conquistada no século III a.C. Nela habitavam celtas, iberos, fenícios, gregos e outros grupos. Celso Cunha diz que poucas palavras desses povos permaneceram no português, como balsa, barro, carrasco, louça, manteiga e outros sufixos. Palavras, palavras, palavras. Eu já não aguento mas palavras, palavras, palavras. Você só fala, promete e nada faz. Palavras, palavras, palavras. Desde quando sorrir é ser feliz? Cantar nunca foi só de alegria. Com tempo ruim, todo mundo também dá bom dia. Cantar nunca foi só de alegria. Você está ouvindo um clássico de Gonzaguinha de 1973, Palavras. Cantar nunca foi só de alegria. Com tempo ruim, todo mundo também dá bom dia. Na boca de Gonzaguinha, a poesia ganha força e transforma-se num manifesto. Gonzaguinha e suas palavras no Café Brasil. Todo mundo. Outra fonte das palavras é o latim escrito, usado pela Igreja Católica e pelos intelectuais, de onde nasceram as palavras eruditas do português, como celeste, fascículo, homúnculo, lácteo, miraculoso, e assim vai. Em seguida, temos as outras línguas, quase sempre neolatinas, das quais recebemos palavras que tiveram origem também no latim, como amistoso, ligado à palavra castelhana amistar. No português é amizade, do latim amicitate. Também as invasões estrangeiras foram fontes de palavras. Os visigodos, no século V, como os árabes, no século VII ao XV, estiveram na Península Ibérica. Por isso há no português várias palavras de origem gótica, como albergue, bando, guerra, trégua, e de origem árabe, como alface, álcool, cifra, faquir, tripa, xadrez. De 1580 a 1640, Portugal permaneceu sob o domínio espanhol. São desta época os espanholismos como alambrado, granizo, hombridade, neblina, redondilha, tablado, vislumbrar. E por falar em vislumbrar, hein, vamos vislumbrar os nossos comerciais, por favor. Vai passar uma boquinha, abre a boquinha, vem bocão, abre a boquinha, que gostosinho, tem uma boquinha. A alegria da boquinha, a alegria do bocão, tem toda a alegria da boquinha. Quase na tinta do bocão. Abra o bocão, é royal. Abra o bocão, é royal. E vamos voltar aqui à origem das palavras. Também tem as imigrações. Já no Brasil, o português sofreu influência dos negros, que foram trazidos como escravos, como acarajé, candomblé, dengue, vatapá. Recebemos palavras também do povo nativo, os índios, principalmente nos nomes dos acidentes geográficos e das cidades. Quer ver só? Ibirapuera, Anhangabaú, Pacaembu, Itaquera, Pindamonhangaba, Itaquaquecetuba e assim vai. Depois vieram os europeus e asiáticos, no final do século XIX e início do século XX, como os italianos, espanhóis, alemães, japoneses. Por isso, o português do Brasil foi se distanciando do português de Portugal. E por fim, vem a influência cultural. A intelectualidade brasileira já sofreu forte influência cultural da França. Por isso temos palavras importadas do francês como chic, croqui, tricô, menu, omelete, purê, sutiã. Atualmente sofremos uma influência forte do inglês norte-americano como basquete, vôlei, boxe, ringue, whisky, nocaute, cartoon, filme, download e assim vai. Havendo muitas palavras que conservam a ortografia inglesa, como marketing, software, overnight, holding, lobby. E o português continua aberto à importação de termos estrangeiros, principalmente em tempos de globalização. A palavra faz a chave para abrir os corações. Amarra tudo feito clave no início das canções. Garimpa nuvens calmas num céu de impressões. Acolhe sempre as almas como o peito as paixões. Quem dá palavra faz seu um, revela outro eu. É peso certo, é prumo, é inspiração de Deus. Refúgio da emoção, lugar da fantasia, centelha pra feição, espelho da poesia. Ai da palavra quem não tem receio quando a diz, mil vezes sempre lavra a lei de ser feliz. Palavras essas filhas da imaginação, perdidas viram ilhas pra lá do coração. Estão a muitas milhas, escapam a razão, quem na palavra põe a mão. Ei, que gostoso! Você tá ouvindo Pela Palavra, de Jorge Simas. Jorge Eduardo Collier Simas nasceu em 53, no Rio de Janeiro. E aos 15 anos já tocava de ouvido cavaquinho e bandolim e fez a sua primeira música com letra Lua Vazia. Em 1976, começou a tocar violão de 7 cordas, formando no ano seguinte o conjunto Nó em Pingo d'Água. Gravou com dezenas de grandes nomes da música popular brasileira e é premiadíssimo. Você já tinha ouvido falar em Jorge Simas, hein? Aposto que no rádio não, né? Mas aqui no Café Brasil, sim! Quando vem calmas num céu de impressões, que acolhe sempre as almas como o peito as paixões. Quem dá palavra faz seu mundo, revela o outro eu. É peso certo, é prumo, é aspiração de Deus. Refúgio da emoção, lugar da fantasia, centelha pra feição, espelho da poesia. E da palavra quem não tem receio quando a diz, mil vezes sempre lavra a lei de ser feliz. Palavras essas filhas da imaginação, perdidas viram ilhas pra lá do coração. Estão a muitas milhas, escapam a razão. Quem na palavra põe a luz, encerra um momento, é sábio que traduz o dor e o fragmento. É mesmo fazer jus a todo firmamento, é como ser de Deus um instrumento. E daí, hein? Você tá gostando do Café Brasil? Eu queria saber sua opinião. Que tal visitar o meu site www.lucianopires.com.br e deixar uma mensagem, hein? Ou então, se você preferir, ligue para a operadora 11-8685-8124. De novo, 8685-8124. No final do programa eu repito o telefone. E ainda sobre palavras, existe um poeta português chamado Alexandre O'Neill, de origem irlandesa, que um dia escreveu uma poesia chamada Há Palavras que Nos Beijam. Há palavras que nos beijam como se tivessem boca. Palavras de amor, de esperança, de imenso amor, de esperança louca. Palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto. Palavras que se recusam aos muros do teu desgosto. De repente coloridas, entre palavras sem cor, esperadas, inesperadas, como a poesia ou o amor. O nome de quem se ama, letra a letra, revelado, no mármore distraído, no papel abandonado. Palavras que nos transportam, aonde a noite é mais forte, ao silêncio dos amantes abraçados contra a morte. Ah, as palavras. São elas nosso contato com o mundo, são elas nosso contato com a alma. São elas que nas mãos dos políticos são armas, nas mãos dos professores esperança, nas mãos dos amantes fogo, na mão dos poetas viagens. Aí querendo te encontrar, em cada esquina paro, em cada olhar deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras, apenas palavras. Palavras pequenas, palavras. Ah, e você tá ouvindo Palavras ao Vento com Cássia Eller. Essa música é de Marisa Monte e Moraes Moreira, que trazem tão bem a força das palavras em seus versos. Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina paro, em cada olhar deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras, apenas palavras pequenas, palavras, momento. Mas eu escolhi alguém especial para caminhar para o final desse programa dedicado a palavras. A poeta, ou tem gente que prefere poetisa, Flor Bela Dalma, da Conceição Espanca. Flor Bela Espanca, que tem hoje seus versos admirados em todos os cantos do mundo, diferentemente do que aconteceu quando ainda viva, época em que foi praticamente ignorada pelos apreciadores da poesia e pelos críticos de então. Os dois livros que publicou por sua conta em vida foram O Livro das Mágoas, em 1919, e O Livro de Soror Saudade, em 1923. Às vésperas da publicação de seu livro Charneca em Flor, no dia do seu aniversário, em dezembro de 1930, Flor Bela pôs fim à sua vida. Tal ato de desespero fez com que o público se interessasse pelo livro e passasse a conhecer melhor a sua obra. Dizem os críticos que a polêmica e o encantamento de seus versos é devido à carga romântica e juvenil de seus poemas, que tem como interlocutor principal o universo masculino. É dela este poema chamado Ser Poeta, que tem tudo a ver com palavras, né? Ao fundo, você está ouvindo o baixo delicioso de Zelli, interpretando Estrada Branca, de dois mestres da palavra, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Com você, Flor Bela Espanca. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Morder como quem beija. É ser mendigo e dar como quem seja rei do reino de aquém e de além-dor. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito. Por elmo, as manhãs de ouro e de cetim, é condensar o mundo num só grito. E é amar-te, assim perdidamente, é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda gente. Há palavras que nos beijam como se tivessem boca, palavras de amor, de esperança, de imenso amor, de esperança louca, palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto, palavras que se recusam aos muros do teu desgosto. De repente coloridas entre palavras sem cor, esperadas, inesperadas, como a poesia ou o amor. De quem se ama, letra a letra revelado, no mármore distraído, no papel abandonado, palavras que nos transportam onde a noite é mais forte, ao silêncio dos amantes abraçados com E é com o som delicioso de Marisa, cantando aquele poema que eu li lá atrás, Há Palavras que nos Beijam, do poeta português Alexandre O'Neill, que o Café Brasil de hoje vai terminando. O nome de quem se ama, letra a letra revelado, no mármore distraído, no papel abandonado, palavras que nos transportam, onde a noite é mais forte, ao silêncio do amantes abraçados contra a morte. Com Lala Moreira na técnica, produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos a companhia de Zé Luiz Maziotti, Gonzaguinha, Fábio Reinol, Jorge Simas, Sérgio Fonseca, Cássia Heller, Flor Bela Espanca e Marisa com Alexandre O'Neill. É mole, hein? Então, gostou? Quer baixar para ouvir no seu computador, hein? Então acesse o meu site www.lucianopires.com.br. Ou, se preferir, deixe um recadinho no número operadora 11 86858124. Eu vou repetir: 86858124. E para encerrar, uma frase genial do filósofo chinês Lao Tse, que muito, mas muito antes de Cristo, escreveu assim: as palavras verdadeiras não são agradáveis, e as agradáveis não são verdadeiras. Você acaba de ouvir Café Brasil, com o escritor Luciano Pires. Café Brasil.